Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Analisite. Eu sou o Luiz Garrido, hoje eu tô aqui com o meu amigo Leonardo Nicolin. E aí, pessoal? E uma convidada que retorna à casa depois de alguns anos, mas poucos episódios, porque, né, a gente lança dois episódios por ano, é a Jussara. E aí, Jussara, tudo bem? E aí, tudo bem? Tranquilo. Beleza. E hoje, né, a gente vai falar um pouco sobre a profundidade da arte. A arte mais, digamos assim, séria e também a arte mainstream. A gente vai se focar mais, obviamente, em mangás, talvez um pouco em anime. Mas vamos já começar a falar sobre isso, né? Léo, você pode dar a introdução? Então, esse podcast nasceu há alguns meses atrás, porque a gente tá muito tempo discutindo quando gravar, como gravar, sobre o que gravar. E nasceu quando eu li My Broken Mariko. Eu, depois de ter lido esse mangá fantástico, eu cheguei pra Luiz e disse, lê agora. Cheguei pra Jussara, pelo amor de Deus, Jussara, você tem que ler esse mangá. E comecei a fazer a propaganda pra todo mundo pra ler My Broken Mariko. Eu não li até hoje, desculpa. Eu li. E depois disso, a gente percebeu que a gente tinha que gravar esse podcast, a gente tinha que gravar. Mas logo depois, conversando com o Luiz, eu percebi, e o Luiz também percebeu, que a temática de My Broken Mariko é uma temática séria. E é uma temática que muitos outros mangás podem também discutir, que é sobre a seriedade da arte. A arte pode sempre também trazer como discussão, trazer à tona várias questões que muitas vezes a gente não vê na nossa realidade, ou questões que a gente vê na nossa realidade, mas a gente tenta ignorar. Por isso, a gente decidiu gravar esse podcast que é sobre temática, sobre questões sérias, questões dramáticas, questões filosóficas, questões políticas, que a arte, o mangá, também pode tratar. E uma coisa que eu, quando a gente estava discutindo sobre a pauta e tal, eu queria reforçar muito esse episódio, é que uma reflexão, um tema sério, não necessariamente precisa estar junto de uma obra séria. Eu tô vendo na internet cada vez mais uma tendência muito grande de você despolitizar, e não só na parte de política, mas assim, na parte de qualquer tipo de pensamento crítico, qualquer obra de arte que seja mais voltada para o entretenimento, tipo, seja de luta, seja de romance, seja de comédia. Eu acho que um expoente muito grande disso, provavelmente One Piece, né, que é uma obra extremamente política, que fala sobre muitas coisas políticas mesmo, sobre racismo, sobre xenofobia, sobre um pouco até de armamentismo. E existe muitas vezes uma tendência de um público que não quer discutir nada disso, ou que às vezes simplesmente usa One Piece ou qualquer coisa assim como escapismo já dos problemas da realidade, de negarem de discutir um pouco sobre esses temas, ou negar que esses temas sequer existam, né? Tem uma frase fantástica de uma entrevista de Sergio Leone. Sergio Leone é um diretor italiano que fez Once Upon a Time in New York, ou em América. E tinha uma volta em América, em italiano. E ele disse que separar a arte da política é impossível, porque a arte, ela já vem politizada. E quando a gente fala que a arte já vem politizada, não está dizendo que a arte obrigatoriamente tem uma ideologia. É que a política faz parte da nossa vida. E muitas vezes, quando o autor está desenvolvendo um conceito, ele já está desenvolvendo aquele conceito de modo, mesmo que de maneira fraca, mas ainda mesmo sem política. Quando a gente fala de One Piece, por exemplo, Oda, quando está falando sobre a Ilha dos Tritões, ele está falando do racismo. A cena da transfusão do sangue, por exemplo, é uma cena que discute o racismo, discute a diferença. E mesmo talvez ele não tivesse escrito com o objetivo de dizer, vou criticar o racismo, vou discutir essa temática. Talvez ele nem tenha como objetivo. Mas a arte por si só, ela já traz conceitos políticos. Por isso, separar a política, separar a filosofia, separar a discussão séria da arte é impossível. Isso mesmo que o próprio Sergio Leone disse em suas várias entrevistas. Então, o que a gente vai discutir aqui, e é muito importante deixar claro, como o Luiz deixou, é que toda arte, até no momento pequeno, ela vai estar tendo um pouco de política, um pouco de filosofia no seu interno. A Sim. questão é quanto ela vai estar aparecente, essa filosofia, quanto essa política vai aparecer de maneira clara. Alguns mangás aparecem de maneira claríssima, outros ficam mais sutis. Então, depende de obra em obra, a gente pode ver várias obras que vão dos mais sutis aos mais complexos. Eu acho que assim, novamente, não tem como separar a arte, né, da política, da filosofia, até porque eu poderia até dizer que a política ela meio que sequestra tudo, né? Tudo Sim. acaba virando uma coisa política. Porque antigamente, assim, não tô falando que não existia, mas antigamente tinha os discursos assim, políticos que a gente via nas artes, mas era uma coisa que assim, as pessoas não se importavam muito. Mas aí começou o discurso de tipo, ah, guerra cultural, esse tipo de coisa, sabe? Porque assim, uma coisa que eu vejo é que antigamente as pessoas assim, acho que principalmente antes do século XX, as pessoas apreciavam a arte de qualquer pessoa, qualquer que fosse ela, e tava beleza. Né? Tinha, infelizmente eu não vou lembrar os nomes agora, mas sim, tinha vários e vários, por exemplo, mecenas de igrejas, né, que faziam bastante coisa de arte, assim, financiavam arte, e que assim, eles não estavam nem aí se o pintor ele era ateu, ou se ele era, sei lá, tinha uma espécie de comportamento que não era considerado correto. Né? Vocês acham mesmo que o Papa não sabia que o Michelangelo era gay? Acha mesmo que ele não sabia disso? Esse tipo de coisa? Então, assim, é uma coisa assim, antigamente, realmente, as pessoas separavam muito isso. Tipo, cara, não interessa. Falava que, não sei o quê, o Michelangelo pintou lá na Capela Sistina Deus com a cara de um amante dele. Daí, foda-se, cara, tá desenhado lá, tá lindo o desenho, não tô nem aí, né? Deixa aí. Os caras sabiam disso, entendeu? Eles sabiam, digamos assim, das posições sociais e políticas dos artistas e eles não estavam nem aí. Agora, depois do século XX, principalmente, começou essa coisa muito, muito forte. E, assim, eu teria que perguntar pro Léo, que ele é mais especialista em história do que eu, mas eu acho que deve ter começado mais como uma ideia meio de movimento fascista, eu acho, que foi quando o Hitler queria acabar com a arte degenerada, esse tipo de coisa. Eu não sei se começou aí, mas é uma das coisas que eu mais me lembro disso. Tipo, a gente tem que acabar com essa cultura degenerada que tá contra a nossa política aqui de não sei o quê. Mas aí o Leco teria que falar. Mas assim, antigamente era isso. É bem antigamente, né? As pessoas não ligavam. Agora, do século XX pra frente, nossa, as pessoas se importam até demais. E também tem muito aquela ideia, que eu acho que é um ponto que a Jussara puxou no começo, e que é um negócio que eu acho até engraçado, porque que no meu primeiro semestre de faculdade, todos os meus professores desse semestre gastaram pelo menos uma aula para falar sobre política, sobre como a política está intrínseca em qualquer coisa da nossa sociedade. Tipo, qualquer ato que você fizer é inevitavelmente um ato político. Até você querer ser o mais imparcial possível é um ato extremamente político. Eu acho que um problema que a gente vê muito atualmente é realmente a pessoa achar que a política é esse bicho de sete cabeças que só se resume a, sei lá, PT, Bolsonaro, essas coisas. E o que não é, né? Tipo, todo a política está intrínseca na nossa vida. O tempo inteiro a gente vê política o mesmo tanto que a gente respira ar. Protecionismo sobre seus hobbies é justamente você só aceitar. Uma obra que você curte muito pode ter um discurso político que você concorde, que você discorde, e que tá tudo bem, às vezes, você simplesmente desligar e consumir isso, né? Respondendo rapidinho sobre a questão da Jussara, né, do século XX, eu acho que o que mudou muito na questão da arte do século XX foi a mudança da ótica sobre o que é arte. A gente teve, no início do século XX, no final de 1800, no começo de 1900, a formação das avanguardas. As avanguardas, vanguardias, em italiano, não sei. As avanguardas, por isso a gente teve o surrealismo, o expressionismo, o futurismo. Eles politizaram claramente a arte. Certas questões vieram justamente para criticar e deixar claramente o objetivo político da arte. Por exemplo, a gente tem o dadaísmo. O dadaísmo tinha como objetivo criticar. Por isso, ele tinha como objetivo trazer uma mensagem. Por isso, a arte ela deixou de ser também um aspecto visual, histórico, de um detalhismo gigantesco, mas muitas artes se tornaram com um único objetivo, politizar. E trazer críticas políticas, trazer críticas sociais, denunciar algo. A arte começou a ser utilizada como um objetivo jornalístico, um objetivo de denúncia. A gente tem, por exemplo, o futurismo de Marinetti. O futurismo de Marinetti, com bang, bang, bang, né? Que ele trazia com o filme, era para trazer o progresso, era para mostrar o progresso, a velocidade, e dizia que todo o passado, os museus, tinham que ser destruídos. Isso era uma mensagem política clara. Isso não é algo que você vê na arte do renascimental. Você não vê uma mensagem tipo temos que destruir a arte do passado. Isso não tem, mas isso já tem a partir do século XX. Por isso, a arte, ela evolui no sentido de se tornar mais ampla. Quando a arte se tornou mais ampla, muitas pessoas começaram a também ter uma aversão à arte. Começaram a ter medo da arte, porque a arte começou a ser realmente um mecanismo político. Se antes ela tinha política no seu interno, depois se tornou realmente um mecanismo político. Não todas as artes, mas certas artes. E aí a gente pode dizer que começou um real confronto entre um pensamento ideológico e um determinado tipo de arte. Por isso a gente pode ter a esquerda contra o futurismo, já que o futurismo vem utilizado pelo fascismo. A gente pode ter a direita contra o dadaísmo, já que o dadaísmo critica muitos aspectos do conservadorismo. Por isso vai depender de como é a arte, qual é o movimento artístico e qual é o pensamento que aquele movimento artístico pode criticar. Então, eu acho que foi esse o grande mudança no século XX, na minha opinião. Turning point. Sim, é o turning point. Sim, isso. Igual a gente estava falando, toda essa discussão que a gente teve histórica, obviamente, se liga, porque quadrinhos ou qualquer outro tipo de mídia de entretenimento é arte. E todo tipo de arte, mesmo que seja algo que você não goste, ela carrega toda essa bagagem história para chegar na arte que a gente conhece atualmente. E é algo que você pode ignorar, mas você não pode dizer que não existe. E com isso a gente volta para os mangás justamente para comentar sobre essas nuances que a gente vê nas nossas leituras, né? O Léo, ele quer falar muito sobre Broken Mariko, né? Comentar um pouco sobre isso, se você quiser começar. Então, eu acho legal começar com My Broken Mariko. O Mariko, eu nunca entendi como você tem que pronunciar o nome da personagem. É um mangá que fala sobre várias temáticas, é um mangá mais sério. Por isso, a discussão das problemáticas sociais que vocês vão ler no mangá não são, tipo, nuances. São a história, são o core do mangá. E quais são as temáticas discutidas? São a codependência a alguém, a depressão e o abuso sexual e a violência sobre a mulher. São esses três pontos que são os principais elementos presentes em My Broken Mariko. E esse é um mangá importante porque, na minha opinião, ele apresenta uma problemática que muitas vezes não são tão bem discutidas no mangá, ou não são. Muitas vezes é apresentada de maneira pura no mangá. Ou é um personagem secundário que sofre, mas não a linha que guia a história. A temática, né? A temática principal mesmo. E por que o mangá fala dessa temática? Primeiro eu queria falar sobre a autora. A mãe da autora sofreu abusos sexuais e a autora viu como a sua mãe sofria pelo seu passado. Via pelos problemas que a sua mãe levou. Por isso, conhecendo a história da própria mãe, ela escreveu esse mangá emocionante como um grande abraço à própria mãe. Por tudo que ela passou. Então, My Broken Mariko tem um lado sentimental. Tem um lado da autora, tem um lado da experiência de vida da mãe e dela, que é a filha. Eu acho muito legal, a Jussara leu e pode também dizer o que achou, né? Sim, se você quiser comentar, Jussara, um pouco sobre a sua visão. Bom, eu gostei muito do mangá. Assim, falando em aspectos técnicos, eu gostei como a arte, ela é uma arte, digamos assim, mais solta, assim. Inclusive, a autora, ela usa e abusa de signos meio até de comédia, sabe? A cara dos personagens, umas coisas assim, um negócio meio cartunesco, pra contar uma história super séria. E eu adorei, eu gostei muito dessa dicotomia, né? De mostrar, tipo, um negócio super sério, um tema bem grave, né? Uma coisa assim, e usar essa arte um pouquinho mais leve, um pouquinho mais solta. Assim, se não me engano, esse mangá foi publicado numa plataforma de autopublicação de autores, não foi isso? Isso. Então, My Broken Mariko é um mangá de 4 capítulos, é importante dizer, por isso foi idealizado como uma minissérie. Sim. Saiu 4 meses e terminou esses 4 meses que saiu mensalmente. Sim. É que eu tô falando assim, por exemplo, esse tipo de coisa de usar uma arte mais cartunesca, assim, pra contar uma história séria, poderia ser considerado até um movimento editorial arriscado, digamos assim, né? E como já é uma plataforma um pouco mais livre, então ele já, né, vamos experimentar, não sei o quê, né, daí eu achei bem interessante esse ponto. E assim, no meu caso, de My Broken Mariko, ela é uma história assim que ela toca profundamente em mim num detalhe de, assim, eu já conheci na minha vida pelo menos uma meia dúzia de maricos. Pessoas assim que estão com um problema grave, um problema muito sério, e você tá tentando ajudar essa pessoa, tipo, cara, não é assim, não é desse jeito. É, né, tem. Você tá tentando dar uma ajuda pra essa pessoa e a pessoa não vai, não consegue, entendeu? Assim, talvez por falta de sensibilidade de quem tá tentando ajudar, provavelmente, né? Mas também. É assim, é muito difícil. Porque assim, eu já tive amigos que estavam assim, também numa situação bem dramática na vida, e você tá tentando ajudar, tipo, cara, não precisa ser assim, não precisa. Se você precisar de apoio, sei lá, fica aqui em casa, faz um assim, tentar se esforçar para ajudar uma pessoa, e parece que a pessoa não consegue sair, é como se a pessoa não conseguisse evitar de continuar sendo maltratada, né? E assim... Até que acontece a merda final da história. Daí você fica, puta que pariu, será que eu devia ter tentado mais? Será que eu devia ter falado de outra forma? Será que era melhor eu nem ter me ligado? Né? Será que... E daí fica esse tipo de coisa, né? Que isso já aconteceu comigo. E daí foi essa parte que acabou me tocando bastante. Mas é assim, é muito difícil porque... Essas coisas da pessoa não conseguir sair de dentro de um sistema, assim, que é extremamente ruim pra ela, mas, assim, apesar de tudo, por pior que seja esse sistema, é uma espécie de zona de conforto, por pior que seja. É que nem um filme Martyrs. Eu não sei se vocês assistiram esse filme. Não. Não, ainda não. Então, Martyrs é um filme sobre uma mulher, ela é feita refém, ela é presa numa casa e ela sofre abusos tremendos, assim. Só que o tempo vai passando e ela acaba meio até virando amiga do sequestrador, da pessoa que tá maltratando ela. Porque, tipo, acaba meio que se acostumando, por pior que seja a situação, acaba se acostumando. Uma coisa assim, eu na verdade eu fico até triste que o mangá só teve 4 capítulos, é porque assim, provavelmente era só isso que a autora queria falar, queria dizer, mas nossa, eu queria muito ver mais obras abordando esse tipo de coisa, que é pessoas que estão numa situação muito ruim, mas elas não conseguem sair porque por pior que seja essa situação, ainda é uma zona de conforto. Eu gostaria muito de ver esse tema ser abordado mais vezes em outras obras. Sim, acho que My Broken Mariko faz ver como o abuso destrói o psicológico da vítima, ao ponto da vítima não conseguir mais escapar do abuso. Ela continua a retornar, porque ela se vê definida pelas frases e pelos conceitos ditos pelo abusador. Por isso, Mariko, na obra, ela se vê pelo que o seu agressor diz que ela é. Né? E ela não consegue mais escapar daquela coisa, porque sempre parece a verdade, vira uma zona de conforto, porque é a verdade sobre ela mesma, o que ela acredita dela mesma. E o abuso destrói o psicológico da vítima de maneira absurda. Em My Broken Mariko a gente vê isso, e a gente vê como é também difícil ajudar essa pessoa. Por isso que muitas vezes, se você sofre, você tem que procurar uma ajuda profissional. Porque um amigo pode tentar te ajudar, e um amigo sempre é muito importante ter. Mas às vezes é difícil. Às vezes é realmente muito complicado, porque o abuso está dentro da pessoa. Destruiu aquela pessoa e modificou o modo dela pensar. E se tornou, para o cérebro, o aceitável. Se tornou o normal viver naquela situação de abuso. E é difícil retirar aquela pessoa daquela situação, muitas vezes, porque não tem outra realidade que aquela pessoa vê. Vê só aquela realidade de vítima. Então, é uma situação muito complicada, que é bem discutida no mangá. A gente vê os dois lados. Esse é como ela falou. A gente consegue ver os dois lados, né, Jussara? Também da vítima e da pessoa que está tentando ajudar aquela vítima. E é difícil. Você vê como é difícil, como requer... Às vezes de uma estabilidade mental, de ajudar, que às vezes você não consegue. Porque às vezes você mesmo pode quebrar porque você tá tentando ajudar. É algo muito bom discutido. Eles também fala, né, bastante no mangá, assim, que ele dá spoilers, né, mas também trata dessa parte também, né, que tipo, cara, você eu tô começando a me machucar pra tentar ajudar você. Chega nesse ponto, daí tipo, né. É isso. Eu acho um mangá fantástico, que discute muito bem. Eu acho que é uma leitura que eu recomendo realmente para todo mundo, porque discute essa temática de modo complexo. E mesmo o mangá tendo somente 4 capítulos, né, ele desenvolve bem a história, conclui a história, mas como o Jussara falou, se tivesse um pouco mais, a gente teria melhor ainda dos personagens. Talvez se Furumis teria todo um desenvolvimento muito interessante. O capítulo apresentado entrega o que a autora queria de maneira muito eficiente. Mas assim, eu acho que no geral é isso. A gente falou bastante um pouco sobre, tipo, eu acho que vocês conseguem ver quão profunda pode ser uma discussão sobre mangás e tal. Uma coisa que eu acho que não deu muito pra gente comentar é justamente como mangás mainstream também podem estar levantando esses temas, mesmo que não seja o tema principal. Um exemplo contemporâneo que eu acho muito legal, assim, que é um mangá que ele te engana muito no começo, mas depois você percebe, tipo, as várias camadas que ele tem é justamente o Chainsaw Man, porque Chainsaw Man, ele começa meio que parece numa história meio de fantasia masculina de dominação, e no final ele vira algo completamente diferente, e assim, ele aborda essa ideia de fantasia tipo, diretamente, explicitamente na série, e tem muita gente que não conseguiu pegar isso. Ele comenta muito, sim, ele comenta muito sobre, sei lá, até mesmo a sociedade, principalmente, obviamente, japonesa, mas no geral, que tem essa sociedade capitalista que te obriga a trabalhar mesmo, tipo, pras coisas mais esdrúxulas, às vezes nem pra você, assim. Ele tem muito essa crítica no primeiro arco, né, que acabou o primeiro agora. Assim, e ele tem vários pequenos significados espalhados, que assim, parece que a esmagadora maioria das pessoas, infelizmente, só pegaram, tipo, o Homem Motosserra Gigante muito foda. Que, tipo, não é... Assim, tipo assim, e que não é uma visão inválida. Só que, assim, ainda é um pouco triste, sabe? Que, às vezes, não pegou, assim, umas coisas muito legais que Chainsaw Man tem pra contar. E, nossa, assim, tem muita coisa. Sei lá, tem um grupo de personagens que eu não vou tentar não falar muito spoilando sobre, assim, só pra comentar, que é, tipo, uma personagem que ela aceita um trabalho só pra as companheiras dela, que são demônios, serem reconhecidas como seres humanos e receberem direitos humanos. E tem, tipo, várias dessas coisinhas que acabam passando despercebido se você não tiver procurando, sabe? Então, assim, um exemplo muito legal, assim, que é, tipo, recheado disso é Chainsaw Man, que também é uma ótima recomendação. Chainsaw Man tem uma coisa muito interessante sobre o modo que é organizado as críticas políticas de Chainsaw Man. Por quê? Tem um pouco de... uma comparação totalmente casual. Tem um pouco de Jamie Joyce no autor. No caso, ele joga muitas suas ideias e vai jogando. Ele, simplesmente, o que passa na sua cabeça parece que ele desenha. Então, as informações que acontecem em Chainsaw Man são muito rápidas. Chainsaw Man sempre está acontecendo algo de maneira extremamente acelerada. Isso é algo muito interessante. E, por isso, às vezes é difícil entender certos conceitos que são colocados na série. Certas críticas que são colocadas na série. Por esse modo, quem leu Joyce, quem leu tipo, Ulysses de Joyce, fazendo comparação, é porque o Ulysses de Joyce, James Joyce, ele vai colocando tudo que vai no pensamento do personagem. Por isso não tem um filtro, por isso eu fiz a comparação. Sem esse filtro, o autor parece que é o protagonista da obra de James Joyce, da obra-prima de James Joyce. E ele vai colocando. Então, às vezes é necessário com Chainsaw Man parar e olhar, analisar. Ver o design dos personagens, o design dos vilões, dos demônios, porque cada demônio tem o seu significado, isso já é bem claro na série, mas também tem um significado que pode ser político, como não pode ser, dependendo. Entender a personalidade, o modo que agem os personagens, o autor coloca sempre um pouco dele mesmo nos personagens, principalmente no protagonista, então é algo muito interessante de notar. Então, e notar esses pequenos detalhes que vão estar na obra, justamente. E é difícil de notar, justamente por causa do modo acelerado que é a obra. A obra, por isso... E isso torna a obra de Chainsaw Man também divertida. Porque ao mesmo tempo que o autor não te deixa respirar, ele também parece que não está respirando enquanto desenha os quadros. É uma obra fantástica, tanto em termos shonen, de ação, mas principalmente pelas todas as sutilezas, todas as críticas que estão nesse modo. É praticamente sem pausa que o autor escreve, desenha. É isso. Então, vamos finalizar agora, né? Só pra agradecer de novo a Jussara, né, por ter aceitado participar do episódio e tal. Foi muito legal ter seu insight aqui nessa conversa. Uhum. É, ouvi dizer que você tem um blog, Jussara. Pode, se quiser, fazer o seu jabá aí, fica à vontade. Ah, sim. É, assim, eu tenho um blog que ocasionalmente eu comento sobre obras diversas, né? Não só quadrinhos, mas também filme, videogame, que é o Som, Fúria e Cultura. É um blog do WordPress, né? Daí vocês podem dar uma procurada aí. De vez em quando eu também tento divulgar algumas obras nacionais, né? Que eu tô fazendo um checklist mensal pra tentar divulgar, né? Autores nacionais que ficam meio escondidos, assim, ou não tem muita visibilidade. Aí eu tento, né, fazer isso. É pouco, né, admito, por enquanto o blog ainda é pequenininho, mas a gente tá tentando, né, mostrar um pouco as obras. E também, se por acaso vocês estiverem andando pela Twitch, procurem Studio Tremor, né, estúdio com um S mudo, Studio Tremor, que de vez em quando eu faço umas lives lá. Ah, legal. Acho que é isso, né, Léo? Você tem mais alguma coisa pra comentar? Eu não tenho nada pra comentar. Eu agradeço a participação da Jussara, que é sempre ótimo tê-la aqui. E continuem seguindo o Analyze It, tem todas as análises que eu também escrevo. Visitem o blog da Jussara, vão lá também na Twitch dela, comentem, participem, que é sempre ótimo. Aliás, assim, eu estou jogando um jogo no momento chamado Disco Elysium, e é um jogo que é político até a medula. Esse jogo é bom demais, porra. No Game Awards, lá na premiação, o pessoal e a equipe lá, tipo, no discurso falou assim, ah, não, então, e muito obrigado a Marx e Engels pela educação política, no final. maravilhoso, maravilhoso. É muito legal o Disco Elysium. Uhum. Assista lá. Sim. Não, eu acho que também comigo, eu também tenho muito pra falar, sei lá, se quiser me seguir no Twitter, @LuigiHF. Ah, verdade. Eu acho que eu não sei se até esse episódio ser publicado ele já vai ter saído, mas agora eu faço parte também da equipe fixa do Katoon, do podcast Katoon, de anime, mangá e tal no geral. Eu participo lá, eu acho que na maioria dos Katoon Plus que eu vou participar, eu também vou participar de muitos dos episódios Classic, né? Então eu tô lá também, se quiser me ouvir mais falando sobre gibi, mas acho que no geral é isso. Então, falou e até o próximo, né? Falou, até.